vira-lata, eu tenho um pastor. O melhor para o seu bichinho de estimação você encontra no Baratão da Razão. Baratão da Razão. Visite-nos na rua José Maria Falcão, Avenida da Coab, número 260. No Baratão da Razão, temos rações para cães, gatos, pássaros e aves. E ainda temos material de higiene para pets, medicamentos, acessórios para pets em geral, brinquedos, gaiolas, transportes e muito mais. O meu cachorro é tão legal. E para melhor te atender, o Baratão da Razão funciona de segunda a domingo, de 7h30 às 12 horas e de 14h30 às 18 horas. E domingo, de 7h30 às 12 horas. E para ficar melhor no Baratão da Razão, aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. Nosso Instagram é Baratão da Razão. Nosso WhatsApp é 85 9 91 32 31 53. 85 9 91 32 31 53. Será um prazer lhe atender. Vem, vem pro Baratão da Razão. Baratão da Razão. Eu tenho um poodle, eu tenho um labrador, eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor. O melhor para o seu bichinho de estimação você encontra no Baratão da Razão. Baratão da Razão. Visite-nos na rua José Maria Falcão, Avenida da Coab, número 260. No Baratão da Razão, temos rações para cães, gatos, pássaros e aves. E ainda temos material de higiene para pets, medicamentos, acessórios para pets em geral, brinquedos, gaiolas, transportes e muito mais. O meu cachorro é tão legal. E para melhor te atender, o Baratão da Ração funciona de segunda a domingo, de 7h30 às 12 horas e de 14h30 às 18 horas. E domingo, de 7h30 às 12 horas. E para ficar melhor no Baratão da Ração, aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. Nosso Instagram é Baratão da Ração. Nosso WhatsApp é 85 9 91 32 31 53. 85 9 91 32 31 53. Será um prazer lhe atender. Vem, vem pro Baratão da Razão. Baratão da Razão.